CDs, o Moral de Biquaia. Isso é Roberto Sensação. É não, ó. Tá ligado? Tô nada. Ó, homem. Daquele jeitão, papai. Calma aí, Marimoto, calma aí, Marimoto. Canta, Roberto. Doida. É doida. Toda fumadona tá no meu QG. Deitada na minha cama, querendo me ver. Saudade da jonga, lembrei de você. Chapada de bucana. Roberto Sensação, viu? Chapada de bucana. Chama na pressão, vai, vai. Vai ter que sentar, vai ter que descer. Tem que representar. Eu vou gravar você, então usa na goque do pai. Senta que o cria que é mais. Cola com envolvido que o tolete é sagaz. Usa na goque do pai. Senta que o cria que é mais. Cola com envolvido que o kick é sagaz. Usa na goque do pai. Senta que o cria que é mais. Cola com envolvido que o tolete é sagaz. Vai ter que descer. Descer, descer, tem que representar. Eu vou gravar você, então usa na goque do pai. Senta que o cria quer mais. Cola com envolvido que o tolete é sagaz. Usa na goque do pai. Senta que o cria quer mais. Não, pô, tá bom, acabou, não canta mais não. Só esse cabo cantando aí, é sagaz. Isso é bandido, gato preto. Meu parceiro Roberto Sensação, tamo junto. Ele pediu uma oportunidade que eu não falo, depois que eu deixei. Como é que tu tá, Roberto? Daquele jeitão, papai. Eita, moleque, daquele jeitão. Mas pronto, uma porra dessa. Doida, toda fumadona tá no meu QG. Deitada na minha cama, querendo me ver. Saudade da jonga, lembrei de você. Chapada de bucana. Chapada de bucana. Vai ter que sentar, vai ter que descer. Tem que representar. Eu vou gravar você, então usa na goque do pai. Senta que o cria quer mais. Cola com envolvido que o tolete é sagaz. Usa na goque do pai. Senta que o cria quer mais. Cola com envolvido que o kick é sagaz. Usa na goque do pai. Senta que o cria quer mais. Cola com envolvido que o tolete. Ô, Roberto, vai entrar nessa parada aqui, vai, vai. Vai ter que descer. Deixa eu cantar um pouquinho, meu amigo. Tem que representar. Tá bom, canta sozinho. Fica a música pra você logo. Usar na goque do pai. Senta que o cria quer mais. Cola com envolvido que o tolete é sagaz. Ah, é, tô lendo, pensei que era Roberto. Por isso que eu disse um negócio. Senta que o cria quer mais. Cola com envolvido que o kick é sagaz. Tamo junto, Roberto Sensação, potência. Tamo junto, meu parceiro MC Tolente. É nóis. Isso é bandido, gato preto. Daquele jeitão, alô, vem bem dos ovos. Meu parceiro DW Barber Shop, JB Delivery. Vai, papai. Tamo junto, Magmoto. Fuá.